Condor 077, contact Recife Center 12685, is your neighbor 12545. One, 12685 and 12445, Condor 077, goodbye. Web 5827, Amicentro Recife, 1251, alterna 13325. 125, 13325, obrigado. Gol no 604, autorizado final ILS X-Ray, reporte estabilizando localizador. Reportagem estabilizando localizador da X-Ray, 604. Passaredo 2224, chame Centro Recife, 12685, alterna 12545. 2685, alterno 2545, boa. Para o posicionamento, tá 3662. 3662, 3662. Já para o táxi, 3662. Salô. Xanã 6310, solicito autorização de tráfego. Salvador é o 4071 da Azul, solicita para Campinas no 360. Solo gol 1604, livrou. 1604, antes da Juliette Vial, fugou no 1604. Salvador, tá 3662, pronto, quanto está? São 3662, autorizado a linha em decolada no 0, vento 090 graus, 099. A linha decola, tá 3662. Confirma área de controle, por gentileza. Ok, obrigado. Logo no 889, pronto, DAC. 63, 63 a bordo, 3 horas e 40, alterna Campinas. Gente, Pátia e Alfa, ponto de espera no 0286, 10, 16, ajuste, gol no 889. 63, 63 a bordo. Após intercepta Upper Zulu 16 até BHZ. Depois, conforme a outra, transponder ao 5174 e 208 ao controle. 4071. Gente, desculpa, 5171 agora. Chão puxa estranhamente. 4071. Quatro, oito. 6748, identifica a chegada a mar e desce a 50. Identificou a chegada a mar e desce até o 50, possibilidade de voz, tá? Perdão no zero. Boa noite, isso nova, autoridade da ANE, mantém cabeceira no zero. Ali mantém, cabeceira no zero, boa noite, isso nova. Decolou na pouca, pasta 2500 pés. TAM 3662, contato radar, suba para o 370, sai da PUCA. 370, PUCA 3662. Decolagem da 10, voo 889. Ok, eu lembro os colombianos para o tanque, se decolar, eu chamo as torres, vamos em 1176, próximo de 1176. E tem lá mesmo os colombianos? Web 6748 indicada. Web 6748. Prossiga na escuta. Confirma indicada. Indicada agora é de 275. Sim, a gente mantenha. O Web 6748 vai seguir com o número 2. E vamos manter 275, não, como o número 2. O 1886, decolador 51, no controle 120, decimal 8. O gol 1889, 208, obrigado. Pô, 35216, boa noite. Utilização, área Caju. 5216? E amor? Nível 6 na mesa dele? Sim? Nível 6, ele fechou e ele teve. 50, por favor. Abrando o gol linha, gol no 889. Gente, autorizado, o gol no 889. Ocean é 6313, 2000 pés, ajuste 1016, está livre LS, reporta estabilizado. 2000 pés, 1096, livre LS, reportar estabilizado, Ocean é 6313. Bridge. Brody Bridge, gol no 889. Né, 6303 está livre da restrição em Pelô. Descendo para 2000, ajuste permanece 2016. Ciente, livre da restrição em Pelo e aí 2000 Oceaner 6313. TAM 3662, Recife 1285, alternado 125, 45. 2685, 2545, boa noite, 3662. 071 para na posição 1, pushback acionamento. Desça para 4 mil pés, ajuste 10 no meia. Aumento voo 1885 na 10. Autorizada a linha N decolada 10, vento 080 graus, 109. Linha de decolar, 10, 3258. Pés, o ajuste 1016, livre da restrição de altitude em ETAP. O ajuste permanece 1016, está livre ali, esse repórter estabilizado. Vai chamar estabilizado, desce para 2000 com 1016, 6748. No 5, você pode baixar o estragado, agora você está livre. Este é o Oceaner 63, 13, reportará quando embaixo checado o Oceaner 63, 13. Táxi Gol no 885, tá com 167 a bordo, 3 horas e 55 de autonomia, alterno Galeão. Bem, até através do 612 após o Força Aérea, Gol no 885. Afirmativo. 251, obrigado. Controle Salvador, Santos 3858, boa. Boa noite, Santos 3858, contato radar na decolagem, suba para 370, saída Momo. Saída Momo, pode ir lá na proa de frota, senhor? Mantenha o perfil, Santos 3858. Mantenha o perfil, quando possível, frota a Momo. Seguinte, condições de manter a velocidade até Duna? Tem, tá bom. Sente. O 05919 desça para 3 mil pés, o ajuste 1016. 3 mil com 1016. Meia, Índia Alfa, 108.000, ponto espera da 10, gol no 885. Torre Salvador, 4071, ponto de espera da 10, pronto. O azul 4071, observe o tráfego na curta final, é um Airbus da Oceané, aposta autorizada ali e mantém a 10. Cliente após a aeronave na curta ali, mantém a 10, 4071. Papa Romeu, Fox Serra Vitor, contato radar 54 milhas sudoeste de Salvador. Vou ir na Prodimari para interceptar a chegada, reporte ideal de descida. Eu vou, chame na táxi aí, papá. Tá livre o táxi? Aguardando o último vetor para interceptar o localizador. Brasileiro Paulo 70, solicitário 5919. Xané 6313 no solo 00, direita 219, o solo. Direita 219, Xané 6313. Papá, vem graças ao negócio. Sete, Romeu, meu golfe, livre táxi, pela 17, chame a linha de pronto. Chama a linha de pronto, meu golfe. nove, curva esquerda pro 160 para interceptar o localizador. Esquerda 160, tá logo. 071, decolagem autorizada, da 10, vento, é 080 graus, 079. Livre decolagem da 10, tá iniciando 4071 das. Área do centro. Gente, poderia coordenar, por favor? Aguarde, inicialmente vou em Momo. Vai a Alfa, reporta antes da Juliette, o Chané 63, Duna 3. Zó, 6748. 6748 estabilizado no localizador? Negativo. Gente, completa a final ILS X-Ray e chama a torre, 118.6. 118.6, 6748. O Sério 59169, voa Duna 2000, ajuste 1016, está livre ali. 2000, libra ALS 599. Está presente voa Duna 5919, está livre, reporte estabilizado. Portará, 599. Então 3858. Prossiga. Trote não será possível devido a termos três aeronaves na aproximação para Salvador, vindo pelo setor norte. Assente. Seu externo baixou e travou. Tente, 6748, aguarde autorização de pouso, o ajuste é 1016. Aguardando autorização, 6748. O azul 4071 decolado ao 02, o controle agora 120, decimal 8. Controle 208, boa. 1016 para o táxi, 47 a bordo, 3 horas e 20 de autonomia e alterna Recife. No contato radar 360, será da Elda, presente Valida. Presente Valida, 4071. Obrigado, pode esperar 86.